estaremos base 2 milhas da 1-0. No solo 58, libera a próxima direita na eco, se chama 121 no 19. Libera a próxima direita na eco, chama 121 no 19, 3354 no 4. Solo Salvador, bom dia, 3354 no 4, libera na eco, você escuta? 4 no 4, taxia via Alfa Juliette, posição no 4. Taxia via Alfa Juliette, posição 1 no 4, 3454 no 4. 10, o vento 090 graus com 8 nós. Lima Alfa, sempre autorizado por uso. Lima Alfa no solo 01 no qual parte destino? O Pátio 3. Gente, libera a direita na Delta e chama o solo 121 no 19. Novembro Lima Alfa. Solo 219, obrigado. 2010, ajustado em 1-0 no 4, reposta habilitada RS. 2004, preparamos, obrigado. Lima Alfa, taxia em frente, quilo para o Pátio 3. E decola do 73. posicionamento 250, só passar e dar um pouquinho mais veloz, tudo bem? Pode passar mais alto, mais veloz, importante que seu pouso com segurança, 6250. Opa, que assim seja, obrigado, Miguel. Quebec, no pátio 4, confirmando para Cairo Lourenço, autorizado no 10, na cola pista 97, curva direita, corredor axé, controle 119, decimal 35, aciona 0161. Muito mais, Quebec, está correto, livre pressionar para o táxi chamador 1862. Sinal 35. 3935, grato. Muito bom dia, Babá Romeu, Romeu mais Mike. Babá Romeu, Romeu, Romeu Mike, confirma? Babá Romeu, Romeu mais Mike, o bate 3, 3 a bordo para Paula Rosa, definido o nível 0,55 para a cidade de Bob. Dado 2733. Inicialmente eu no 1510, na linha do litoral, aguardando para os outros na subida. No meu pé, no litoral, aguardando autorização para subir na 2733. Para 12, foi feito uma DLA para 3. Ok, vou confirmar com o celular S, não sei plano do sistema, vou colocar o meu, meu mic também. Salvador, 63-250 da Ocean, autoriza tá, nessa posição 300 para a esquerda? Qual o motivo, 6250? Em um alvo. O funcionário 273 informa que a proa de saída era 015. Vai permanecer mais quanto tempo voando na linha do litoral? Pode proceder, proceder direto à Serra Nova Remédia Golfo. Inicialmente a gente tinha aqui com uma saída forte, o senhor pode subir o 095 e confirme a proa ideal para o destino. Controle o 6250, pode fazer 360 agora? Afirmativo. Proa ideal para o destino 014. 014, então prossiga direto o destino, o 02733, 0965 nível e impossível estimar de pouso. É, tá seguindo direto pro, pro destino, confirme, está autorizado a sessão para o 095. 095 autorizado e o estimado de pouso. Ok, tá acendendo pro 095, estimado de pouso 1600. Informativo 6250, resposta avisada. Romeu, Mike, Rotkop, confirmando o Palo 4-3, hein? Ok, 055, Paulo Afonso, rota direta, autorizado, decola pista no zero, curva esquerda, corredor forte, restrito 1 mil pés até a liberação do controle, controle 119.35, acena 5026. Mike, reposta para a cena mensagem. Chama a tarde, mano. Cinco zero, estabilizado? De aproximação, torre 18-6. Poxa, né, 625. Chané 6250, bom dia, final da 1-0, continua a aproximação, reporta o marcador externo embaixo e travado. Manda o Vitor Mike Quebec para acionamento. Dado o táxi, reporta para ingresso na 1-7, Vitor Mike Quebec. Solo, posicionário 63 do nono. O 6, back acionamento. Chiné 63 do nono, estou autorizado. Back acionar, apontar. É, apontar, apontar. Tá. 5 nós. Dile pouso no 0, 625. Mike Quebec, ciente, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Confirmando, é a cabeceira 1-7. que o tráfego que pousa na 1-0 já cruzou o eixo da 1-7, está autorizado a alinhar e decolar. O Vitor Mike Quebec, o vento 090 graus com 1-09. Confirmando o voo 93. 1893, isso. Voo 1983, Guarulhos 360, está autorizado. Via Upzulu 21, decola pistola 0, curva direita, saída Arbor, eleva, pois, consegue, controle 19, sinal 35, acena 5015. Autorizado a nível 360, Guarulhos, via rota ponto de voo, Upzulu 21, decola 10 com curva direita, saída Arbor, após eleva. O controle 19-35, transponder 5015. Está correto, reporta para o Fusco 93. Vai reportar para o Fusco 93. Alô, Salvador, 35. Com a Juliette, na 14, quadrana quadrana nosso nível para Ilhéus e informação aí. 35595, o nível que eu tenho é visual 065, confirma? Quebec. Completante, o nível que eu tenho é visual, porém a rota está tá Yang. Aceita o nível 140, o 35595? 140, obrigado. O 35595 autorizado para Ilhéus, decola pistola 0, curva à direita, sai da Coral. Pós-Coral, prossegue visual 065. Controle 119, sinal 35, assina 0263. 4-0 para Léo, decola da 10, direita Coral, posterior 0-6-0-2-6-3, posterior 3-5, controle 3-5-3-4-3. Com 144 a bordo, alternando Galeão, 4 horas de autonomia, oceano 63-1. 4 horas, Galeão, confirma, PB90. Com 4-4. Xené 63, o nono, vai ser parte 1 no Indy Alpha, ponte para 2, 18612, Seringamim 14. 18612, Indy Alpha, ligado na bordo. Bordo 6250, livrou. Salve Salvador, Romeu mais acionado, volta pro Itália. Salvador, Xené 6250. Xené 6250, reportando o ataque 3 Juliette. Confirme. O Xené 6250, táxi lento. Vai ingressar via Juliette, portão 02, após o Airbus 320 da companhia que taxiou o ponto de espera. Então, observa o Airbus da via com a frente, após táxi livre Juliette para 2, obrigado. Solo Salvador, Romeu Mike Mike, acionado, pronto, detalhe. Afirmativo, Romeu Mike Mike, o POB? 03. Afirmativo, tem táxi autorizado, chame para ingresso no 43, ok? Chama para ingresso, ok. Corrigindo, chame para ingresso no pátio principal. Zulu 90, faz visual para aeródromo, Zulu 90. Afirmativo, reportará visual para aeródromo, marca Zulu 90. 3 ou 9. Beatriz no 1 na linha e decola da 1-0, vento 080 graus com 1-09. Ok, a linha decola, oceano 6309. Afirmativo, eu estou visando com uma aeronave, vem taxiando em direção à proa da torre, ok? Seguindo a yellow line. Ok, obrigado. Para ingresso, circuito, chame agora a torre, Salvador no 8, decimal 6, Zulu 90. 6862, Zulu 90. Torre, Eco Zulu 90, já visual com o campo. Eco Zulu 90, reporta girando base da 17, frente a casa. Reportará girando base da 17, Eco Zulu 90. Mike prossegue em frente, via Índia no ponto de espera, chama 208-612, altímetro no 04. Vai ingressar a última taxiia à direita, é a Índia. Última direita, Índia. Só 3602? Só 3602, prossiga. Bom dia, autorização, posto seguro 300. Então 3602, aguarde para a cópia. Guardando, podia confirmar a sua saída? Saída da EL. Novembro, autorizado pouso, pista no 7, 090 graus, no 5 mais. Livre pouso, Zulu Novembro. GNM é 311, decolado 220, controle 119.35. General 35, tem um bom dia, GNM é 311. GNM é 311, decolado no 320. O GNM é 311, contato radar, suportar a nível de voo 360, saída da EL. 360, pode voar direto do Dael, Oleta? Direto da EL. Direto da EL, Força aérea 2733, chame Recife 126.85, secundária 1-3365. 085-133. 1-3365, força aérea 2733. 3365, certo. Pra falar da barra, ouvi tomar esse bem. Vi tomar esse bem, frequência livre. Controle em Salvador, Papatango, Vitor Mike, Quebec. Prossiga. Dá através do Coral da Barra, Quebec. Frequência livre, Vitor Mike, Quebec. Livre, Quebec. Tudo bem autorizado para parte 5, o solo foi os 2-1 no corte de frequência. 3602, confia? Plano da cópia? Afirmo. Plano 3602 para ponto seguro autorizado, nível de voo 300. Saída da EL após Leda, após voo ir direto para ponto seguro. Decolada 10, curva à direita. Controle 19.35, transponder 5025. Autorizado 300, ponto seguro. Pela saída da EL, Lida, depois direto Porto Seguro, pistão no zero, curva direita, 1935 e 5025. Cada foi 300? Afirmo. Plano 3602, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento. Vou reportar. Muito bom dia, Babá Romeu, Romeu mais demais. Sim? É só confirmar a nossa saída, é, da Euleda? 5500. Visual, forte, subindo 055, ciente. O trip 5595 copiou, saída coral? Afirmativo, isso é coral, né, senhor? Afirmativo, permanece decolagem da 1-0, curva à direita. Saída coral, leva direto para Ilhéus. Obrigado. Papá Romeu, Romeu Mike Mike. Confirma pro Mike Mike. Confirme estimado de pouso. 397 para São Paulo, autorizado nível de voo 360. Decolada 10 após curva direita, saída da El Guarleda após bridge, onde intercepta a Uberzulu 16. Controle 19.35, transponder 5024. 50, chegada Mari. Autorizado nível 360, decola da 10 com curva direita da El Leda, depois bridge Upper Zulu 16, 119.35 ao controle e o transponder 5024, voo 1397. Voo 1397, condicionamento correto, reporte pronto para puxa e acionamento. Reportará, voo 1397. Suzano 120, Suzano 63, o nome. Xané 6311, suba para nível de voo 360. Chame Recife 1251, secundária 13325. 6251 com Recife, agora obrigado, senhor. Um bom dia. Desculpa, novamente pergunta. A subida só é coral ou é coral no Bravo ou no Alfa? Apenas coral. Apenas coral, ok. Trip 5595 está pronto para o push e o acionamento, já. Trip 5595, autorizado push e acionamento, responde para o táxi. Para o táxi. TAM 3896, após ETAP, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado LS, reporte utilizado.